Atenção, Silvio! Vamos começando mais um Podmico, Silvio! Agora que você já assistiu mais um episódio de Passando os Perigos, fique com mais um episódio inédito de Podmico! Lembrando que as opiniões expressadas não refletem a opinião do blog e seus idealizadores. Espero que você goste. A minha terceira filha viu e gostou. Se você não gostou, vai pra puta que pariu! Oi! Gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Senhoras e senhores, ocos e delícias, estamos aqui mais uma noite reunidos para um podcast do MRZI, o Podmico. E o tema dessa semana é aquele tema vagabundo, que a gente não tem mais porra nenhuma pra falar, a gente junta esse bando desocupado pra cagar a regra, falar dessa parada nonsense aí, que é essa batalhinha de crossovers que nós fazemos de vez em quando. O tema dessa semana é cinema versus TV. E comigo, os pulhas de sempre aqui, eu tenho o nunca sóbrio Evandro Louco. E aí, galera? O nosso Jailson Mendes Ursão, número 2. Diogo Silva, o Churrumino. Delícia, cara! O nosso Ursão número 1, o Ancião Zwaist. Olá! Ah, vamos lá! Morrendo! Noventa pontos! Fazendo o jeito. O nosso mendigo porradeiro aí, Seguina. E aí, mina, joga o Candy Box e mata o dragão. Fica comigo, sim ou não? Caralho! Caralho! Morreu um pedreiro depois dela. Morreu um pedreiro. Por último e menos importante, Alip Spiklis. Gariba é broxa e o Bruno é diabo. E o nosso convidado, que também tá servindo como host de chamada essa noite, Sir Vini Ultimate, o semi-hétero. Eu não dou moral, não dou moral mesmo. Do moral, tá? Essas piranhas, mano, que porra. Prefiro a minha mão, é muito mais confiável. Prefiro, do moral. Tá? Então, galera, vamos começar essa bagaça. Vamos começar a porradaria. Então, galeroso, o primeiro embate da noite vai ser o embate mais delicioso de todos. Vai ser um embate regado a suco de laranja e a delícias. De um lado do campo peludo, um campo passivo, mas mesmo assim, muito macho, nós temos Jailson Mendes. É, hétero! E do outro lado, nós temos outro ursão, não menos legal, é claro, Tio Phil. Carecas, Waste, pegou! Maluco no pedaço. Waste. Então vamos lá, como já que a gente falou do nosso querido ursão número 1 aí, Waste, na porradaria aí de suco de laranja, aí naquela esfregação gostosa, quem levaria? Jailson ou Tio Phil? O Jailson sempre leva, né, cara? O Jailson tá sempre levando. Paulada. Agora, se eles fossem na porrada, vai ser mais feio, né, cara? Porque os dois é careca, os dois tem barba, então eles estão se equivalendo até agora. Não, mas um deles é negão. Um negão vem com um street nome. Cara, mas tu esqueceu o negão do pequeno detalhe, branca. Cara. O negão sempre é o primeiro que morre, cara. É. E eles têm o Paulo Guina ainda, né, cara? Já isso tem o Guina do lado dele. O Guina vai chegar no vídeo do Tio Phil falar: vai dar o cu pra mim, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, piada. Aí não tem, né? Não, mas aí assim, ó, ele pode fazer o seguinte, cara. Tio Phil joga sinuca pra caralho, ele pode apostar o Toba e ó. Tá bom, Vini, cala a boca, não chegou a tua vez ainda. Então, Zueish, o que, que você acha que leva essa aí? Tio Phil tem revolto do Carlton, cara. O Carlton começa a dancinha de sexy. Começa a sensualizar lá com a dancinha, aí já era, cara. Já isso se entrega totalmente. Então, 1-0 aí pro tio Phil. Você, nosso querido mendigo, quem que leva essa? Pô, embate difícil, cara. É, apesar dos dois serem gordos, ursões e terem barba, o Gelson tem barba no peito e é muito mais sensacional. E ele é branco, então eu voto nele. You fucking racist! Mas o tio Phil tem alma branca. É verdade, cara. Tem alma branca. Ah, então aí, você votou em quem mesmo, Seguir? Até esqueci. Jailson, cara? No Jailson. No Jailson. Tá empatado. Tá empatado o bagulho aí. Porra, você, atenção. Você aí, Diogo, nosso querido churrumino, qual dos dois leva aí? Eu voto no Jailson, cara. Tio Phil é preto e só isso ele já perde todo... Toda razão, né? Toda já razão. Perde a razão. Vitória. Que merda, cara. O bem vencendo, obviamente. Você, Evandro, meu querido, qual dos dois? Apesar dos dois serem pais de família, O Jailson aguentou o Paulo Guina, cara. Então ele aguenta o tio Phil tranquilo. Você, Vini. Ah, cara, eu queria votar no tio Phil, mas eu vou ter que votar no Jailson, cara. Por quê? Porque o cara que ele, no oco dele, ele não tem limites. Você, Alite, vai votar no tio Phil mesmo, cara? Não, vou votar no Jailson. Mas tá traindo, velho. Tá traindo movimento, cara. É, o voto é meu, cara. Tá traindo movimento. O voto é dele. O oco é dele, ele dá pra quem ele quiser. Tá traindo os irmãos, hein, cara. Então tá traindo é isso aí, preto, cara. Véio. Foi um embate quase unânime nessa parada aí. Jailson sugou todos com seu oco, trabalhando e relaxando. Não teve ninguém que suponhasse a ele. Então isso aí, foi quanto? 5-1 o bagulho? 5-1, Jailson levou essa aí. Você não tá contando teu voto de novo, né? Não, eu não votei, cara. Eu só voto quando tiver empatado. Assim. Ele é o voto de Minerva. Mas essa, voto de Minerva. Da última vez ele ficava votando com o próprio voto. Essa batalha nem precisava perguntar pro Bruno quem que ele vota, né? Então, calem-se, suas piranhas, vamos para o segundo embate aí. É um embate infantil, um embate fofo, um embate legal. De um lado nós temos aquele boneco assassino maroto, boneco dos voodoo, Chucky, e do outro, com cabelo menos ridículo, a boneca da Xuxa assassina, que mata as criancinhas de tartaruga. Começando agora aí pelo Vini. Vini, qual dessas duas porra aí leva a batalha? Então, cara, eu vou votar no Chuck, porque eu não dou moral pra mulher, eu não dou moral pra boneca da Xuxa, tá ligado? Eu não quero falar com vocês, não quero falar com a Band, eu não quero falar com ninguém, eu vou votar no Chuck e era isso, esse é o meu voto, acabou, tá? Então é isso aí. Chuckzinho aí, começando na frente. Só porque eu não dou moral. Beleza, então, você já falou, cara. Zueste, qual dos dois? Ah, cara, eu sou tentado a votar no Chuck, né, cara, mas não dá, cara. Eu vou votar na boneca possuída da Xuxa, cara. Porque ela tem um cartel de morte muito maior, cara. Ela tocou fogo no programa da Xuxa. Ela fez a Xuxa gravar filme pornô, né, cara? Ela fez a Xuxa gravar filme pornô, cara. Ela alfabetizou o filho da Xuxa só em inglês. Cara. E ela é a mãe da filha da Xuxa. Ela é o pai do filho da Xuxa, na verdade, não é o cara lá. Você é só. Olha essa foto da Xuxa, cara, na moral. Xuxa, se você estiver escutando, a gente te ama, Xuxa. Você fez parte da nossa infância. Menos eu, porque eu não dou moral. Moral pra mulher, tá bom. Beleza, então. Tá aí, acho que 1-1 o negócio. Alites, por favor, seu voto. Voto na Xuxa, porque a Xuxa... Ah, sabia! Sabia. Não, a Xuxa é BR. Por causa do Pelé, né? Sabia? Do Pelé. Sabia? Por causa do Pelé. Não, a Xuxa é BR e Kimimone Porsche. Or are you Porsche? Entendi porra nenhuma que você falou. Não entendi nada dessa merda. Falei que a Xuxa é BR, give me money or I report you. Burro. Ah, sim. É que você não fala de uma maneira branca, cara. A gente não entende. Eu falo de uma maneira forte. Se eu escutar aquele do Brooklyn, cara. Sotaque do Brooklyn, tu não entende, cara. Seguir, nosso mendigo craqueiro. Pô, velho, eu vi uma foto aqui da Xuxa amaldiçoada, deu medo, então eu vou botar na boneca da Xuxa, cara. 2-1. Diogo, qual dos dois, meu querido? Ah, cara, eu acho que os dois vão casar, vão ter o filhinho e vão matar junto, cara. Não... Vai nascer o boneco do fofão, né, velho? Vai nascer o boneco do patati patatá e vai todo mundo se juntar pra matar os outros. Tá certo. Então foi um voto de merda, não votou ninguém. Empate foi ele. Uma bosta de participação. Quem foi? O gordo, né? Pra variar. Porra, quem mais podia ser, né, cara? Quando não é o Alites, né, cara? É o gordo. Evandro, qual dos dois? Boneca da Xuxa, mete muito mais medo. Boneca da Xuxa. Alguém, ó, contabilizando, deu quantos bagulho? Foi. A Xuxa te ganhou? Sim, cara, 4-1. Foi a Xuxa aí, ó. 4-1, invocando os demônios, invocando os Pelé, ganhou de tudo. Foi Xu? Invocando a Xu Trancarrua. Boneca. Boleca da Xuxa, leva mais uma aí. Eu só sou convidado, tá? Eu não participo do processo. Qualquer coisa é o Bruno. Não, eu sou viado, eu sou minoria também, gente. usando a viadade pra escapar. Próximo embate aí, cara. É embate peludo, mas calma, gente, calma. Não é o Jailson, não é o Zueste. Esse embate peludo é um embate peludo que vale. Temos de um lado aquele cara que fala, ninguém entende porra nenhuma do que ele fala, Chewbacca, e do outro, o Capitão Caverna e seu filho Caverninha. que luta de bosta, né, velho? Quem que escolheu essa porra, cara? Puta que pariu, velho. Eu acho que eu sou rumino. Não. Mas enfim, começando aí pelo Churrumino, então, que deve ter sido ele que escolheu a luta dos parentes dele. Foi tua mãe que curte um peludo. Não, minha mãe gosta de caras depiladinhos, tá? Diogo, quem que leva essa? Vou escolher o Chewbacca porque ele tem trabuco. Ele é mais massa velho, tá certo. Ele tem trabuco e bolsos. Boa. Evandro, qual dos dois, Evandro? Vou botar no Capitão Caverna, porque a gente entende o que ele fala, mesmo que não faça o menor sentido. Tá certo. Seguir, qual dos dois? O Capitão Caverna, cara, tem trabuco medieval, né? Mas o Chewbacca é o cara que vale, vai nele, eu voto. Ai, caralho. Zueixe. Bunga, bunga. Capitão Caverna ter o dragão que sai da clava dele. Muito mal ferrado. É uma clava calibete suíço, né, cara? Então, Capitão Caverna aí. Você, Alites? Capitão Caverna. Legal, massa. Você, Alites? Então, eu já acho que, diferente do Capitão Caverna, os pântanos de Kashyyyk são muito mais violentos. E o meu voto vai pra... Tamo junto com o Chewbacca aí. Ai, caralho. Eu não voto em parente. Nepotismo não, né, cara? Aí, Bruno, contigo, Abrão. Então, cara, deu puta empate, que pariu, cara. Qual dos empatou, né? Cara, o Capitão Caverna, ele tem o filho dele, né? Caverninha. Que é um merda. Mas não deixa de ser uma ajuda. Mas o Chewbacca tem um clã. O Chewbacca tem o Lowbacca, cara. Que é o filho dele, que é Jedi, legal, velho. É Jedi, cara, puta que pariu. É Jedi, mano. É verdade, velho. Mas ele mas, tem um sabre cor de bronze. Era mas, style. Cara, mas Kashyyyk é uma bosta, cara. Não segura nem os droids. Mas pensa só. Morreu esmagado por uma lua. cara. É, não, ele pode ter sido morto esmagado por uma. Cara, cala a boca, porra! Quem tem que decidir sou eu, caralho! Ô, caceta! O contra-argumento, cara. Não dou moral. Conta esse contra-argumento. Caguei, cara. Você vai falar que Chewbacca é uma raça primitiva, é uma raça de peludos que merece ser exterminada. Então. Meu Hulk, porra! Raças inferiores, foda-se o Hulk, o Orcs e o caralho é 4, raças inferiores, não tem vez. Então, Capitão Caverna leva essa. Chupem, chupem haters. Só escolheu ele porque ele tem um pauzão na mão. Né? É, exatamente. Que pista, cara. Enfim. Segue o rumo aí, segue o rumo aí. Calem-se, estranhas. O próximo embate. É o embate das atuações, galera. É o embate que vale Oscar. É o embate que vale Grêmio. É o embate que vale o caralho quadro de prêmio que você puder imaginar. De um lado, nós temos aí, ó, a melhor atuação de 2012, que é a Marion Cotillard. Eu acho que é assim que fala o nome daquela vagabunda. Com a Talia al Ghul. Contra Maria del Valle. Eu sou! Melhor novela do SBT também. Situação mil, pá. As novelas mexicanas mamarota. Começando aí, Alites. Qual das duas leva, assim, a atuação, cara? Desenvoltura e o caralho a 4? Aí é do bairro, cara. Por quê, cara? Ela passou no SBT. Tá certo. Várias vezes, né, cara? Porra de tarde. Vale o Gremlin. Vale o Gremlin. Gremlin latino pra ela. É. O Gremlin com um chapéuzão. O Gremlin. Sombreiro. O sombreiro, exatamente. O Gremlin mariachi, né? O Gremlin mariachi. E um bigodão. Ai, caramba. Vamos lá. Seguina. Qual das duas piranha leva? É, Maria do Bairro é infinitamente superior a Batman The Dark Knight Rise. Então, Return, sei lá, não sei nem ver essa bosta. E, sei lá, que bosta. Mas enfim, Maria do Bairro, não precisa nem falar, né? Tá certo. Tá se desintoxicando, porque tá mais. Pois é, agora com o Bolsa Crack aí do governo, o cartão recomeço, o Segui tá recomeçando uma vida nova aí. Por isso que eu voto no PT. Por isso que eu voto no PT. Chupa, Serra, chupa! É, Evandro, qual das duas? Eu vou votar na Maria do Bairro, porque reprisou tanto que ela aprendeu a atuar nessas reprises. Churrumino, qual dos dois? Das duas? Maria do Bairro também, porque ela é a Thalia que vale. Bolado. Dá 100 reais pra ele. Oi. Dá 100 gramas pra ele. Servini, você que tá todo maroto aí, gritando o Silvio Santos, qual das duas leva em ritmo de festa? Ah, oi, mas então eu vou votar na Maria do Bairro, porque a Soraya é uma adversária muito mais difícil que o Batman. A Soraya, ela bate numa menina numa cadeira de rodas. O Batman não bateria numa menina numa cadeira de rodas. Ele apanhou, né, velho? Então, meu voto vai para Maria do Bairro. Tá certo. Zueixe, Meu voto é Maria do Bairro, é claro, porque afinal de contas ela é mexicana e tá gostosa ainda. Tá, né, velho? Porra, e ela é diva, né, cara? Ela canta nos pop lá no México, pá. Porra, tá certo aí, ó. Maria do Bairro chutando bundas. Mais uma vez, chupa DC, chupa Nolan, chupa diretor de merda, hypado do caralho. Diretor de merda. Enfim, todas as referências bíblicas no cu, né? E, cara, referência bíblica, o caralho. Ai, herói adulto. Ai, ele é um herói superior. Vai se fuder, velho. Não conhece a Soraya, porra. A Soraya não conhece a Soraya. A Soraya é aquela velha que tinha um olho só, cara. Não, cara. A Soraya é aquela mina gatona que batia na mina da cadeira de rodas. Ah, tá. Sim, é. Que pegava o filho da Maria do Bairro. Agora, lembre-se antes do podcast. O Vini falou que não assistia a novela. Pô, é verdade. Olha que filho de uma puta mentiroso, cara. Olha aqui, ó. Eu assisti a novela quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu não vejo mais. Eu assisti só 4 das 8 reprises do Maria do Bairro. Só 4. Gaseava aula pra ver, né? Claro. Pô. Então, ainda mais tinha Marimar, Maria Mercedes, essas todas assistiam. Cara, ele deve ter visto até a última reprise da Usurpadora que passou agora. Paola Bracho, cara, e Paulina também. Por que não? Cara, era o Moacir Franco, né, cara, cantando na abertura. Puta, era lindo, velho. Mas enfim, isso não é... A podcast de novela mexicana. Vai ser outro podcast aí, deixa pra vocês, que é outro podcast aí, ó. Vai ser de novelas mexicanas e novelas que parem. E parem de comentar no Skype aqui que tá um caralho num barulheiro do inferno, porra! Sim, seria esse o próximo, não precisa ficar falando, meu Deus do céu. Ei! Aí, rapaz. Se mostrar agora de bang, né? Foi, cara. Porra, eu sofri um gangbang aqui, cara, de mensagem. Porra. Continuando no ritmo de novela aí, cara. Nós temos de um lado aí o cara que matou mais nazi que o Capitão América. Tocou o puteiro geral, escalpelou todo mundo. Nós temos o Urso Judeu dos Bastardos Inglórios contra outro cara que bateu pra caralho. Quase matou a mina. Matou o amante dela lá, o piazão que andava de bike, o pia maneiro. O Marcos, do Mulheres Apaixonadas, do Dan Stubach, que batia uma mulher com a raquete. Um ícone do feminismo brasileiro. Dois judeus, né, cara? Porra. Porra, né? Começando aí com o nosso membro misógino, Servini, qual deles que leva? Então, eu como judeu, e eu fico muito dividido, que os dois são judeus, os dois são figuras que representam... Opa! Os dois representam muito essa figura. Opa, do... O Vini derrubou o saquinho de dinheiro dele, saquinho de moeda. Derrubei o meu kipá aqui no chão. Kipá de lata, cara? É o kipá de ouro, né, cara? Kipá de ouro. É, cara, me respeita aí, meu, senão eu compro a tua casa e te coloco na rua, cara. Eu vou ter que me abster de votar agora. Tem que me abster de votar. Porque judeu tem que estar todo mundo junto, cara. Judeu não briga, meu. Os dois iam se juntar e espancar todos vocês pra votarem. Eu ainda ia ganhar dinheiro com isso, valeu? É, então, os dois iam se juntar e extorquir a gente, né? Eles iam se juntar e botar a gente pra chorar no muro das aumentações, né? Ai, cara. Os dois iam se juntar e roubar nossos empregos, né, cara? Por aí. Não, é asiático, pô. Ai, caralho. Mas enfim, Swaste, qual dos dois é? É difícil, hein, cara. Pô, eu vou votar no Urso Judeu porque ele matou mais nazista do que o Capitão América no filme. Que não tinha nazista, né, no filme. Que não tinha nazista no filme do Capitão América. Então eu vou votar no Urso Judeu porque ele usa também um pauzão. A arma que vale, gente. A arma que vale. Eu falei que segui já, segui, falei, né? Não. Então, você então segui. Pronuncie-se, direto da Cracolândia. Porra, pobre é foda, cara. Urso Judeu, ele é foda. E o Vini, na realidade, queria votar no Marcos, porque ele falou que não assistia a novela, mas ele assistia a novela, mas então... Olha que recalcado. Vou balancear aqui. Eu não vou doar nada, não vou te doar mais nada, hein, seu desgraçado. Ia comprar uma tabacinha de pipoca. Mas judeu não doa, judeu vende só, cara. Olha aqui, ó, como diria um outro, conhece essa palavra doação. Como diria um outro brother amigo judeu, tá demitido, rapaz. Você tá demitido da minha vida. Você tá demitido da minha vida. Ai, cara. O capaz do Vini expulsar o seguida do beco dele pra montar uma nova Israel lá, né, cara? Não, vou comprar a rua inteira onde ele mora, cara. Vou comprar. A nova faixa de Gaza. Alites! Vote, meu amigo querido. Voto no Marcos, porque eu acho tênis foda. Quê? Ah, tênis? Tênis. Tênis. Isso a gente já sabia, Lidys, mas cara beleza. É viado, hein? Esse cara é viado, hein? Vai roubar um tênis aí, desgraçado. Churrumino. Eu voto no Marcos porque taco de beisebol é muito datado. Tá certo. Tem razão. Evandro, qual dos dois? Mesmo motivo, cara. O raquete e tênis é uma arma muito mais estilosa. Certo. Empatou essa porra, nem sei quanto deu. Não empatou, cara. Marcos venceu. Tá certo, o Marcos venceu. Eu ia votar nele mesmo. Bom, beleza, deixa eu tirar ele daqui. um embate de buchas aqui, galera, agora. Um embate de buchas, um embate de merdões. De um lado, nós temos aquele super-herói psicopata, aquele super-herói maluco, que acorda toda manhã pensando nos machos da liga dele. O Batman com outro viadinho, o Joker, o Coringa, o palhaço bobo. Com suas contrapartes do mundo real, o Christian Bale e o Heath Ledger. Quem foi o imbecil que escreveu o Ledger aqui, cara? Não! Tudo este. Caralho! Eu, porra. Dá o links, cara! Como é que escreveram? Ledger. Heath Ledger. Olha só! Christian Bale contra o Heath Ledger. Ledger. Contra o Heath Ledger. Vamos lá, galera. Tem um falecido aí na disputa. Vai ter que trazer o Chico Xavier pra trazer ele de volta. Vai ter que trazer alguém pra trazer o Chico Xavier também. Tem que trazer. Puta, verdade, né? Ah, mas qualquer médium meia-boca aí na esquina, porque cigano faz esse trampo aí. Então, Vini. Quem ganha aí desses merdões? Eu vou votar no Christian Bale e no Heath Ledger, porque eles existem, né, cara? Eles são de verdade. Então eu voto neles. O Ledger não é mais, não. É. Tá, mas assim, ó, botar um defunto do lado de um papel... Cara, não. Quem é que... Quem decompõe primeiro, quem né? Quem decompõe primeiro, cara? Não, cara, vocês estão rateando, meu. É o Batman do Adam West e o César Romero. Mas, ó... Ah, isso não tava explicado. Porra, né? Exatamente. O Bruno não tava na reunião ontem, né? Não tá no instrucional aqui, essa coisa. Vocês são incompetentes, velho. Não tá certo o bagulho aqui. Então aí... Já muda de figura. Vai abrir então... uma sindicância com 32 vias na Débora. Exatamente. Vou, porra, enfiar no cu de quem não me passou as informações. Todas essas 32 vias aí publicadas por mim. Então, agora que já mudou totalmente de sentido aí, é o Batman e o Joker que vale. Contra os dois lá, meia boca do Nolan. Lá, que ninguém... juízo imparcial. Não, então... Já não, que né, assim, cara? Meu voto vai pro Adão... O Adão West, né? E o Joker, o bobo, o palhaço. Pela fodacidade, né? Pela desenvoltura também, né, porra. Tem que levar em conta isso. Muito melhor que o do Nolan. Muito melhor que o do Nolan. O Coringa é muito melhor também que o do Ledger. Né? Meu voto vai pra eles. É, então, Alites, qual dos dois, Alites? Filho da puta! Puta que pariu. Seu pai e sua mãe vestidos para o baile dos chutes. Contra o Coringa e o Joker vestido com o Paco. Ele não sabe, então a gente pula ele. Cala a boca, tô falando. Cala a boca. É, prefiro do Adam West, porque tem o cabeça de ovo. Tá certo. É válido. Evandro. Cara, eu voto no Adam West e no Joker, porque o Adam West é muito mais carismático que o Christian Bale, e ele sabe dançar batuzzi. Verdade. E ele é o prefeito de Quahog, tá? O prefeito de Quahog. Também. Vai votar nele, ele é gordo. E o Joker, o Coringa, o palhaço, é insuperável, cara. Não tem ninguém melhor. Não tem Jack Nicholson, não tem Heath Ledger. É isso aí mesmo. Não tem Mark Hamill, não tem ninguém, cara. Exatamente. Você, Churrumino, qual dos dois? Vou votar no Batman e no Joker só por um motivo. O Joker... Os dois são Batman e Joker? Não, cara, o Batman, não Batman. Batman e o Joker. Só por um motivo. O Joker cometia do Batman. O outro deu o cu pro cowboy na montanha. Ai, Ih, ó, preconceito, hein, cara. É preconceito, hein? Eu vou tô desvalidando teu voto agora. Não valeu. Segui o nosso mendigo cracudo, por favor. Pô, eu tô ligado que o. Que se o Bruno pudesse votar, ele votaria no Ledger só pra apoiar, né? Ai, ele é lindo, ele fez muita dele. Comédia romântica. Eu adoro. Deu um oco na montanha. 40.5 coisas que eu odeio em você. É, ele luta, ele é cavaleiro medieval também. Ele luta ao som de Queen. Mas eu voto no Viados Bichos, esses dois bichos. Então vai pro Batman, pro Joker, o bobo, palhaço. Isso aí, tá certo. Zoeix. Eu voto no Batman, porque o Batman é gordo. Voto no... E o Joker é superior ao Ledger. Ele arranca o pinto em todos os aspectos. Ele tem bigode. Ele morreu antes. Ah, é verdade. É, morte Morte por antidepressivos é muito datado, gente. Né? Não vale. Eu não vou nem contabilizar essa porra, porque, obviamente, quem ia levar era o. Era o Batman, o Joker, parece o bobo. Então aqueles dois viadinhos que vão tomar no cu dele, chupa descer e é isso aí. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Agora vamos pro embate pra geral ficar perplexo nessa porra. Passar lambida em geral nesses leite com pera aí, nesses ovo maltino. De um lado a gente tem o professor Gildo com o código do jacaré, combinado com o 2 mais o 3. Contra o nosso querido aí que quando não é um gangster, é um policial que parece gangster, Al Pacino, no Advogado no Diabo, dois advogados maroto, dois advogados que vale. Começando por aí pelo Alites, né? Qual dos dois, Alites? Gil Brother. Fala, sabia. Que dúvida, né? Que dúvida. Não, é só porque ele não gosta de virar igual a Ó, vai desconsiderar o voto, hein? Já tá desconsiderado, não precisa nem falar mais. Eu sou preto, não tem como desconsiderar. Não, olha, contra... acabei de cortar tua cota, Lítio, só eu. Vini, qual deles, Vini? Então, eu vou ter que ficar do lado de uma minoria mais desfavorecida. Os satanistas? Não sou satanista, são os deficientes visuais. Meu voto vai pro professor Gildo. Que é cego de um olho, azaroio, que né? É cego de um olho, e aí era isso, cara. Tá certo. Tá valendo. Zueste, meu querido, qual dos dois? O professor Gildo, é claro. Da mesma razão que o Vini falou, ele não tem um olho. Ele é foda, né? Foda, cara. Se bem que se ele botasse um tapa-olho, aí ia ele ganhava certamente. Certo, isso aí. Então, beleza, seguir. Oh, porra, mas aí também não vai valer, porque ele é um drogado, maconheiro, Gil Brother, daí. É irmão, é irmão. É irmão, né? Não, agora eu sou um cara curado. Então, reabilitado. Virou evangélico? Maconheiro, drogadão ou satã? Satã, é claro. Então, voto no Huawei. Mano, ele é muito mais foda. Ele é um advogado mais competente. Ele estuda no laptop dele. Ele protege o cliente dele muito melhor, representa muito melhor do que o boss da Al Pacino. Então, meu, não tem jeito, né? Aquele anão do caralho, tá certo. Churrumindo. Cara, Gil Brother, cara. Um advogado que tem um sítio em São José só pra torturar pedófilo merece todo o meu respeito. Botando as cabritinhas pra mamar nele, né, cara? Tá certo. Evandro, você aí, o último voto. Gil Brother, mano, nem precisa mais perguntar mais nada, né, cara? Olha aí. Decisão unânime, mesmo esse podcast sendo abençoado por Lúcifer, não teve, né, como... O Patino levar essa. Onde o Brother. Mouse aí, capeta. Ele levou. Continuando na onda do Gil Brother aí. Vamos pegar o cliente dele. Presidente do clube dos minigameiros, meu. O cara que é altas malandragens. Puta malandro. Com a vozinha guerreira. Puta mulher guerreira, meu. Nós temos o Bossa de um lado, meu. Ele vai lutar contra o gordinho do Super Bad, meu. Quero todo mundo falando igual o Bossa, meu. Vai ser igual o Bossa, tá parque, meu. Ora, meu. Puta mundo injusto, meu. Então, ora, você... meu. Mas que não dá. Puta podcast de guerreiro, meu. Puta podcast guerreiro, meu. Bota tocar o zoeira aí, Segui. Qual deles leva, meu? Essa luta é difícil, meu. O gordinho desenhava pinto, meu, tá ligado, meu? O bagulho é doido, meu. Mas eu voto em mim mesmo no Bossa, meu. Porque, meu, sou minigameiro. Tá certo, meu. Porra, uma malandragem, puta moleque zoeiro, meu. Zoeite, meu. Qual dos dois, meu? Porra, meu. Tem que ser no Bossa, cara. Tem que ser no Bossa. Porque o Bossa não é obcecado com pinto. Obcecado com pinto aqui só o Bruno. Porra, meu. Porra, que delícia, cara, esse que delícia. Esse Bossa dos vezes ficou parecendo o Gama, cara. É o Bossa do Agreste, né, cara? Caralho, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto baixou. Né? Porra, meu, a gente não tá no SBT, meu. A gente voltou pra MTV, meu. Churumino, qual dos dois, meu? Ah, eu não sei imitar nessa porra. Porra, seu carioca de merda, meu. Sai daqui, seu malandro, meu. Aqui é maloqueiragem da moca, meu. Eu não ia voltar no bolso porque ele é narigudo. Eu não gosto de narigudo. Tá gordo, meu. Da puta, meu. Você é narigudo, filho da puta. Mas como o gordinho gosta de pintos, então eu vou botar no bolso. Tá certo, meu. Evandro, qual dos dois, meu? Foto no bosta, cara. Eu não sei imitar esse porra também. Não valeu porque me imitou, meu. Não valeu. Valeu porque falou o nome errado, meu. É bolsa, meu. É bolsa. Alites, nosso afrodescendente, meu. Puta cara guerreiro que saiu da senzala, meu. Batalhando aí, meu. Nesse mundão branco, meu. Esse mundão aí, porra, meu. Esse mundão com a sinébia. Capitalista branco. Puta sistema. Não, cala a boca que eu tô falando agora. Cala a boca. O foto do bolsa porque ele é guerreiro igual eu. Ele foi preso injustamente. Não, meu, você é preto, meu. Preto sempre vai preto. Cala a boca que é minha opinião. Respeito. Então é isso aí. O bolsa levou, meu. Eu nem lembro quem que era o outro, mas era um merda, meu. Porra, filha da puta, tu nem deixou eu voltar, meu. Só porque eu ia cantar, livre como um passarinho, meu. Porra, meu, então pode voltar. Ai. Canta, meu, canta. Dias que você acorda meio cabreiro. Tá fora do nada ritmo, nada te deixa feliz. Estou sem fazer nada. Sozinho e sem namorada. Não? Cadê o resto, filho da puta? Mas enfim, o bolsa levou aí. Esse cara guerreiro, esse cara, porra, é o que vale, né, cara? O narigudo que vale. Ó, galera, então vamos aí pro próximo embate da noite. É o embate do super-herói da DC que vale. O único, o maior de todos, todos. O nosso querido escoteirão aí, que é o Superman. Do filme, mas apenas o filme do Donner, por favor, vamos aí deixar bem claro. Contra aquele merda do Superboy de 40 anos lá, que demorou trilhões de anos pra poder voar. É. Começando aí pelos Waste, que gosta de Smallville. Qual deles o Waste leva? Olha só, é foda, hein, cara. É o super-homem do Donner, cara. Que ele voa. Se voa, então é melhor. Que voa é melhor, tá certo. Se voa é melhor. Tá certo. Seguina, qual dos dois? Pô, velho, o super-homem que voa, né, cara? Não tem jeito. Tá certo. Churrumino. No que voa também, pô. E ele usa cueca por cima da calça. Mas é datado, gente. Então. Não, mas o Christopher Reeve morreu mais jovem do que o outro tá atuando ainda, né, cara. Pois é, cavalo, malditos equinos. Evandro, qual dos dois? Superman que vale, né, cara? Só tem um. Tá certo. Que luta na lua e joga pedra de papelão nos outros. E volta no tempo só girando a terra, meu. Pois é, muda a rotação da terra, é lindo, cara. Puta que pariu. E cria papel celofane do nada, né? Eita, Alites, meu querido, qual dos dois? Do Donner, porque o cara puta do Churrumino roubou meu argumento, que ele joga S de celofane. Você votou, Vini? Não votei, não. Então vota aí, cara. Eu vou deixar. Vota aí. Então eu vou fazer um voto que vai ser um voto simbólico. Vou votar no Superman dos Smallville só porque eu fui convidado pra participar do podcast, o Nicolas não. E ele vai ficar bolado só porque eu tô votando no que ele votaria. Então, aquele abraço pro Nicolas. Vou votar no Smallville. Beijo naquele mamilo gostoso, aquele mamilo gordo dele, né? Então é isso aí, ô. O mamilo do Nicolas levou essa. Ai, eu acho os dois lindos. Aê! Ai, caralho. Então, próximo embate. Para! Próximo embate é o melhor apresentador da televisão brasileira com o quadro mais confiável, o quadro mais real da TV mundial. O nosso querido João Kleber, o homem do teste de fidelidade. O homem que é... Aquele cara é sensual, aquele cara é lindo. O cara tem um garbo e elegância que é só dele. Contra o Michael Scott, da série The Office, que acabou já. Nunca assisti essa porra, então... O meu voto já é pro João Kleber, aí se empatar essa porra, João Kleber, né, cara? Poxa, teu voto não conta ainda, Bruno. Teu voto não conta ainda, cara. Já tá valendo, já, é verdade. Por enquanto, não. É, Evandro, você que é uma putinha do The Office aí, do Steve Carell, qual dos dois aí leva? Cara, os dois são um páreo duro, é muita vergonha alheia junto, mas Mas eu acho que o Michael Scott é pior, cara. Ele consegue envergonhar toda uma empresa, cara. Mas cara, ele não corre de uma mulher corna. Ele não corre da mulher corna no meio do palco. Mas o João Kleber se envergonha sozinho, cara. O Michael Scott, ele envergonha todo mundo. Mas esse maluco, ele envergonha uma empresa inteira, cara. O João Kleber envergonha o Brasil inteiro, velho. Pois é, contra-argumento aí do Segui, porra. O João Kleber. Uma retórica, Segui com uma retórica invejável. Pois então, já foi um voto. Eu tô desintoxicado, cara. Agora eu penso. Porra, mas se tu for ver em termos de filha da putagem, cara, o Steve Carell, ele ganha, cara. Porque, porra, o maluco apresentou a Márcia Imperato, vamos combinar. Caralho, é uma MILF, né? Ela é um ponto positivo extremo e nós queremos negatividade. Então eu acho que meu voto iria pro cara de The Office, cara. Porque eu consegui assistir meio episódio, cara, de tão mal que eu me senti por causa desse filho da puta. E eu assisti vários episódios dos programas dos corno lá, porra. O Bruno vai votar no João Kleber por causa do Oliver, né? Do Oliver, porra, o Oliver, cara. Quem resiste ao Oliver? Eu arrisco a dizer que o Oliver é melhor que o Paulo Guina. Haters, haters gonna hate, tá ligado? Vai ser a batalha no final, vai ser a batalha no final, hein? Paulo Guina, tá ligado? Olha o spoiler do bagulho. Então vamos de criar a batalha final aqui do Fora. Vamos criar a batalha final aí. O embate que não vai ter oco, que vai ficar intacto. Ocos tremerão. Continua, Bruno. Quem que votou nessa porra já? Eu votei no Michael Scott e o Vini votou no Michael Scott também. Você votou já, Segui? Segui também, não. Né? Então, mas Segui, você vai votar no João Kleber, né, Segui? Então, é, eu não sei quem é Michael... Antes de qualquer coisa, eu só quero ressaltar que o Bruno é muito burro e eu não sei quem é Michael Scott. Então, vai no João Kleber mesmo. Obrigado, cara. Tá muito que ele toca, muito feliz. Escutar isso de um ex-viciado, de um ex-craquento. Olha o chat, porra. Eu tô vendo, caralho. Já vi, tô vendo aqui, cacete. Ele já viu, só que ele ignorou, porra. Ele ignora o caguei, chat. Caguei, eu caguei pra vocês. Olha a minha cara de snob, bateu aqui no meu Ray-Ban e voltou. Seu recalque bate na minha pomba e gira, tá? Caralho. Continua, Bruno. Você então, Vini, que tá todo... Eu já voltei. Já voltou. Burro. Então vai, Elite. O voto do Michael Scott porque me entregou um negro. Coisa que o João Kleber nunca fez. Fora que... Parkour. Ai, caralho. Então, beleza. Evandro, quem leva essa? Ah, não, já foi. É, Churrumino, quem leva essa? Eu vou votar no João Kleber, só por causa dessa dancinha que eu vou mandar aí no chat, ó. No João Kleber. A dancinha do João Kleber é épica. João Kleber. João Kleber. É o João Regler. O João Kleber. Pô, na dancinha tá com Rui, ó. Dá um auxílio aqui pra minha comunidade, João Krebs. Zuest, qual dos dois? Eu vou votar no Michael Scott por causa que não gosto do sobrenome de João Krebs. Kleber é o sobrenome de um sósia menor teu, né, Zuest? Um sósia menor, meu. Tá certo. É um imitão aí de um outro blog. Que ninguém liga. Então acabou essa aí, o. Patou, não sei, o João Kleber levou. Cara, eu decidi que o João Kleber levou com essa. Não. O João Kleber é muito mais legal que o Michael Scott. Chupem haters. Your tears are delicious. Eu vou fazer um João Kleber leva cara, essa. Vou colocar bem grande o Michael Scott. Pode mudar. Não vai valer, cara. O que vale tá aqui. João Kleber tem a caixinha da verdade lá que ele abre. Ele fica 5 horas pra vir aquela porra lá. Só pra lembrar, hein, do João Kleber apresentou uma. Ele perdeu a mulher dele também pros filmes pornô, cara. Então é. Pois dois é. Pontos positivos pra ele. É. Olha, meu. E ele é uma celebridade em Portugal, cara. Desculpa, pai. Steve Carell não é, então maus aê. É, Steve Carell no mundo inteiro, né? O que é algo... Mas o que vale são os países lusitanos apenas, tá? Pô, mas tem um bagulho também. Quem faz o post é o Evandro, então tá ligado que perdeu, chupa, né? Juiz de merda. Pau no cu. Quem edita o podcast é o Gariba. Não, sou eu, cara. Sou eu que edito. Oh, caralho, tomei no cu. Primeira parte é o que eu faço, cara. Então, de tudo quanto é jeito. Duro golpe, amigos, duro golpe. Então, de um lado, nós temos dois maconheiros do caralho. É nóis, trabalhamos. É, parceiros aí do Segui, que viajam os Estados Unidos inteiro atrás de um roteiro aí do Star Wars, né? Eu não lembro, faz tanto tempo que tinha aquela porra daquele filme que nem mais. É um personagem lá do Kelvin Smith, do Kelvin. do Kelvin Smith, que é o primo do Will Smith. É, o Jay, o Silent Bob, que tá em todos os filmes daquele gordo do caralho. Contra o Bill e Ted lá do Constantine, né? O Keanu Reeves. Constantine, Bill e Ted do Constantine. São dois maconheiros também, né? São dois maconheiros também. Eu não lembro desse filme. Foi, eu acho que. Quer dizer que o Constantine é uma viagem dos caras do Bill e Ted? É isso? Provavelmente. A carreira inteira. Bill e Ted do futuro, cara. Exatamente. Bill morre e deixa o Ted sozinho. Vira o Constantine, cara. Exatamente. Zwaist, qual dos dois, Zwaist, meu querido? Ah, cara, eu vou ficar no Bill e Ted, né, mano? Dá pena do cara que é o Ted. Ele vai sempre o cara que é o Ted. Ninguém sabe o nome dele, velho. E o outro vai ser o Keanu Reeves. Então vou botar nele por piedade. Tá certo, segui. Pô, Jay e Bob calado, certeza. O traficante, né, cara? É, traficante. Além de representar a minoria que vale. A viagem deles é muito mais legal que uma viagem no tempo, cara. Então, é isso aí. Evandro, qual dos dois, Evandro? Pô, cara, qual dos quatro, na verdade? Tô numa dúvida foda, cara. Mas o Bill e Ted, eles eram os garanhões selvagens. Então acho que vale muito. Achei, porra. Fala, então. Ah, esse tinha um desenho animado que era legal. Pô, desenho animado era foda. Peraí. Ah, é verdade, o Garanhão Selvagem. Você votou, Churrumino? Não. Então vota aí. Voto só no Silent Bob porque ele é gordo. Porra, Churrumino, vai tomar no cu, tá roubando meu. Você que tá falando aí, Elite, você votou já? Não, eu ia votar no. Então não vai nem votar porque agora é a vez do Vini. Vini. Tá bom. Eu vou ter que votar no Jay, no Silent Bob, porque. Eles são os únicos que conseguem chegar no nível de escrotidão que vocês chegam ao contratar um cara pra comer um jumento numa festa de despedida de solteiro, cara. Então, meu voto vai pra Jay Silent Bob. Bom argumento. Muito bom. Eu não peguei a referência porque eu não lembro de porra nenhuma, mas é muito bom. Se o pessoal tá falando que é bom, eu acredito. Não, o Bruno, se a gente não entendeu, imagina o Reaper, cara. Reaper assim, ó. Pega o filme Clerks 2. Do Skype. Pega o filme Clerks 2 do Kevin Smith e assiste ele até o final, tá? Depois comenta no podcast. Abraço, Rick. Fala de novo o podcast, que eu até dei uma coceirinha aqui, Vini. Como é que é? Podcast. Ah, que delícia, cara. Então, Alites, meu querido negro, qual que foi o seu foto? E o Pum? Olha, ficou bolado. Olha. Ah, é assim? Não vai falar? É assim? Voltou. Ele só volta na semana da consciência negra agora. É, o ficar sem áudio e voltar chama mute. Qual dos dois, Alice? Boto no B-Ted porque eu quero que meu amigo seguisse, fique longe das drogas. Vira uma pessoa presente. Drogado. E você lá que é viado também, filho. foi pra mim isso. Porra, cara, vocês estão muito gratuitos hoje, tô muito zoeiro hoje. Bruno. Melhor parar, pesada. Melhor piarar. Já falei que o Gariba é broxa? Não, mas é bom. É bom reforçar, cara. Bruno, contigo. É bom reforçar, porque reforçar é uma coisa que ele não consegue. Hã? Enfim, eu não contabilizei essa porra. Bruno. Porque 3x3. Caralho, cara, olha só, empatou essa porra, eu vou ter que votar justo nos filmes que eu não lembro. Eu assisti um na sessão da tarde, o outro assisti uns 20 anos atrás na locadora de fita. E puta que pariu, cara. Velho, eu vou votar no Segui, que o Segui é um maconheiro muito mais maneiro. O Segui levou essa. Obrigado, cara. Obrigado, tá emocionado. Porra, de nada, cara. É nóis. Valeu. Então o Segui levou essa, tá? É, o Segui e o Churrumino, que é gordo, né? Tem que fazer a dupla. Não me junto com essa gentalha, cara. Que maconheiro desgraçado, cara. Que esses carioca maroto. Usando do meu dinheiro no Bolsa Crack, ainda reclama. Se fode aí, trouxa. Chora, hater. Continuando. Trabalha pra me deixar mais são. Trabalhando e chapando, né, cara? Aí, ó, vamos lá, o próximo. O pessoal tá pedindo aqui, o pessoal tá ensandecido aqui pedindo por esse embate. Do lado nós temos o ursinho maconheiro, o ursinho que foi quase proibido de passar pelo Brasil aí por um deputado, o caralho A4 lá, que preza pela família brasileira, que preza pela moral, bons costumes, propriedade, ursinho Ted. E do outro nós temos o... aquela porra daquele urso assassino. Urso não, aquela porra é um boneco. É outro boneco assassino que vem com uma adaga enfiada no meio dele, que entra pelo oco do filho da puta, que é o Fofão, cara. O ícone dos anos 80 aí. Vamos começar pelo personagem que era vivo naquela época, que já tava quase aposentando, os Waste. Os dois. Cara, eu vou botar no teste, cara. Ah, eu tinha uma prima que parecia o Fofão. Então eu tinha medo dela, cara. Mas ela tinha uma faca escondida também dentro dela, cara. Cara, eu nunca fui pra dentro dela, cara. E nunca soube de alguém que tivesse sido. Pô, mas porra, mas eu fiquei vezes. Meia hora falando com ela, falando com o boneco, pensando que era ela, cara. Só quando eu percebi que ela respondia, que eu vi que eu... Então eu volto no Ted, cara. O Ted não me assusta. Beleza, então 1-0 aí pro Ted. Servini, qual dos dois? Então, eu vou botar no Fofão, porque ele tem uma cara de saco. Ele parece o Senhor Escrotinho, pra quem não conhece, procura no... Ou vai estar aí na... Vai estar aí nas referências. Então, cara, Senhor Escrotinho, remete ao Fofão, o Fofão é foda. Bochechas de testículos, é isso. O Senhor Escrotinho é um soldado da. É um agente da BIM, né, cara? Junto é com isso Flaminha, aí, cara. Junto com Flaminha, junto com Flaminha. Junto com Flaminha, cara. Flaminha é foda, cara. Aí galera, interrompendo esse embate, um embate relâmpago aí que surgiu. Senhor Escrotinho versus Flaminha, quem leva? Cara. Quem ganha somos nós, cara. Pensemos. Disputando o quê, né? já deixa até meu voto. Eu voto no Foguinho porque o Escrotinho é um saco. Vou botar aqui uma. Meu Deus do céu. Eu voto no Escrotinho porque... Se for pra vida ser um saco, que seja peludo e sorridente. Ai, caralho. Eu volto no Alix, que é o Vegotinho da Petro. Mano. O direito de resposta agora, Lich. Quem que você vota? Eu vou tomar no cu. Tá certo. O senhor Escrotinho ganhou. É muito mais escroto, né? Opa. Mandou todo mundo pro saco. Cara, é muito engraçado os caras posando junto com o Escrotinho, velho. Eu gosto dos detalhes que, tipo, tiveram a capacidade de botar os pentelinhos nele, né, cara? Demais, velho. É muito bom aquilo, cara. Erro, BR. Continua. Mascotinho, cara, Senhor Escrotinho pra mascotinho da Copa, velho. Foda-se o Fuleco. Quem liga pro Fuleco? O Senhor Escrotinho na cabeça. Se liga, muito escroto, adulto de boné. É um maluco posando com o Escrotinho, cara. Eu tô passando mal. Ele tem o cabelo de Alice, né, cara? Parece o Churrumino. Ah, viado, cara. Não, e o melhor, esse escrotinho é uma mulher, cara. Se colocar mamilo, é um churrumino, cara. Não, o escrotinho é uma mulher, porque tu vê que tá de bota, cara. E tem as outras fotos, tu vê que o escrotinho é uma mulher, cara. É muita sacanagem. É inveja dela, é recalque, é, cara. Então quer dizer que o escrotinho é transex. Eu ia no escrotinho, hein? Só deixar. O porco também, cara. O escrotinho trabalhando. Caramba. Enfim, o Escrotinho levou. O Fofão, eu acho que também levou. E aí, menino? Eu trabalho com você. Você lembra que você parou do Fofão? Com quê? Ah, eu sou o Escrotinho. Porra! Sou Escrotinho, seu amiguinho. Vamos foder. Caralho, meu, eu tô passando mal aqui, cara, quase mijei. Bom, galera, vamos pegar um membro, dois membros falecidos aí, dois membros não. É um membro, ex-membro do site aí, que foi deposto aí por nossa Revolução Gloriosa, os Makakeviks aqui. Pra quem não entendeu, é uma tiradinha de sarro com bolcheviques, né? Pra quem não entendeu, é uma bosta. Ah, o Reaper não vai entender, me explicando. É bom explicar. É, que o frango, aquele burguês filho da puta, aquele gordo bonachão, aquele gordo rosado oleoso, contra o Marshmallow Monster, cara. Na verdade é o bichinho lá dos pneus lá. Da Michelin. É, bichinho da Michelin. Qual dos dois gordos aí levam essa? Começando pelo Zueixo aí. Eu nunca vou. É gordo pra caralho também. Exatamente. Eu nunca vou estar no fundo. Tipo, ele falou, é gordo pra caralho, eu senti um exatamente depressivo do Zueixo. Cara, se eu não fosse tão picudo, cara, eu não. Eu me arrepender de ser gordo. Não sei, eu falo assim, eu não sei o que é maior, né, Zueixo, minha barriga ou minha rola, né, cara? Ah, eu sei que a rola tá na frente, pelo menos, ganhando por uns 10 centímetros. E o tamanho da minha pança, então dá pra mais. Ai, cara. Eu nunca vou estar no frango pra nada, então eu monstro no machinelo. Eu não tenho argumento. Tá certo. Seguir, qual dos dois seguir? Pô, o frango é um bosta e Michelin dura mais, né, velho? Ai, cara. Mas eu tô tentando votar no frango por causa da mãe dele. Ah, foda-se, eu voto no Michelin, não quero a véia. Não. Fatia. Nossa, que gratuito. Evandro, qual dos dois? Do Michelin, cara, não tem mais argumento. Ah, está certo. É, Churmino, qual deles? Pode votar na mãe do frango? Pode, cara. Pode, é bom. Então eu voto na mãe do frango. Alites, por que, cara? Porque eu escolho o frango, por quê? Tá certo. É válido, é um argumento válido. Vini, nosso convidado aí que não passou pelas tiranias aqui, por gays do caralho, então, capitalista, eu vou votar no boneco do Michelin, porque se eu quisesse pro boneco do Michelin procurar Mariana Córdoba no Google, ele não ia se assustar. Ele não ia ter um piripaque, o boneco da Michelin. Sem contar que ele tem mais dobrinha também, né, cara? Então... Ah, não tem, cara. Não tem. Cara, não tem. Depois a gente bota no post a foto do frango lá na Tailândia, lá tentando lutar Mai Tai lá. Ele era o saco de areia dos caras lá, a gente bota depois pra você. Ah, mas é o gordinho Michelin também não foi escroto no podcast do Oscar lá, cara. É verdade. Então, o gordinho da Michelin, o boneco da Michelin, obviamente vai levar essa. Ninguém liga pro frango aqui, que filho da puta, fascista do caralho. Aqui são as minorias no poder, seu bosta. Chupa! Yudena! O pirata alma negra lá do Chapolin, um dos maiores vilões aí da face da Terra, contra o Capitão Barbosa, né, que era pra ser o Barbarossa, depende do seu sotaque, de com bilíngue você é. Quem pensa em inglês. Quem pensa em inglês não fala Barbosa, desculpa. Começando aí. Esse é gordo, cara. Esse é gordo. Apenas o Willis pensa em inglês. Servini, você que tá falando aí. Não, eu vou votar no Alma Negra, até porque eu tenho grande apreço pelo Ramon Valdez. E eu tenho uma camiseta do Barba Negra. Porra, do Alma Negra, pela puta. Eu tenho uma camiseta do Alma Negra, então eu ia ser trair o movimento se eu votasse no Barbarossa, que eu penso em inglês, e meu voto vai pro Alma Negra. Tá certo, 1-0. Alites, que é negro na alma e na pele. Pode dois. Quer dizer? Não precisa, né? É só pra ficar contabilizado, pra depois eu falar que tô manipulando, querer editar, porque, ai, eu edito! Eu vou mudar isso, pra não ficarem falando depois. Qual dos dois? Se mordeu, bichona. Eu prefiro o Barbarossa, só pra te sacanear. Filho da puta do caralho. Não, não, o Evandro edita e fala que ele vota na Alma Negra. Evandro, esse senhor fadão que manipula os resultados, senhor Globo aí, senhor Roberto Marinho. Quem que você vota? Vota no Capitão Barbosa. Barbosinha, Barbosa. Capitão Barbosa. Você, churrumino. É, eu voto no Alma Negra porque ele é cota. Tá certo. Mexicano, né? Yeah. Latino, é, latino, é, brother. Segui. Porra, velho, Alma Negra tem um bigodão style, né, cara? Certo. Não tem como não ser ele. Caralho, cara, essa foto do churrumino tá olhando na minha alma aqui, cara. Não, não. Até desconcentrei, velho. Sério. Se liga aqui, ó. Olha quem é que vale mesmo nessa votação. Já tá na cara. Deixa eu ver. Vai falando aí, Zoist, quem vence aí nesse... Alma Negra, cara. O Barbosa, ele se sujeitou a fazer um filme junto com o Orlando Bloom, cara. Caralho, pior, né, velho? Não, e o Johnny Depp, né, cara? Porque, porra, vão tomar no cu, né? Se fosse o Paulo Guina... Ah, porra, não tem nem comparação, né? Se fosse aquele maluco lá, aquele russo lá que dança a dança do pirata, já mandei pra vocês o vídeo? Já viram aquele vídeo? Se fosse aquele russo lá que dança a musiquinha do pirata, fazendo um girocóptero com a rola dele, é um filme. Eu ia dizer que eu tinha até medo do vídeo, mas o Bruno já explicou o que é o vídeo, não vou precisar. Pelo amor de Deus. Vai pro post depois, galera. Galeroso. Não vai, cara. Vai sim, vai pro post depois. Não, ainda bem então, que eu acho que o Bruno ia votar na Stephanie, que é a pirata. Que é a pirata, é. Então é isso aí, galera. Seu Madruga, certo? Seu Madruga levou essa. Aqui, ó. Porra, aqui é um embate foda, velho. Aqui é um embate maroto, aqui é um embate. Porra, esse embate é um embate. De um lado nós temos aí a encarnação do mal, o filho do demônio, o Drácula, o senhor Christopher Lee, esse que é o Drácula que vale, pior que o Bela Lugosi, chupa hipster do caralho. Cala a boca. Chupa hipster, chupa, contra o Drácula que vale, o Blácula. Não, é o Black Lula. É o Black Lula. Black Lula. Ó. Tá escrito Black Lula mesmo. O Black Lula. O Swiss. Porra, Zueste! Ai, cara! Que delícia, cara! Então, começando aí pelo Alitio, que agora está dividido porque ele é a putinha do Drácula, do Lugosi, e ele é um negro na alma aí, que vai ter que honrar o povo dele. Qual dos dois, Alitio? Black Lula. Black Lula. É negro tanto em alma quanto em cor. Ai, o Black Lula, então. O Black Lula, cara. Zueste, zueste. Você que cria vocabulários, cria personagens novos aí. Ai, o nosso presidente Lula, direto do Brooklyn aí, o Black Lula. Ai, cara, que perdeu o dedo numa luta de gangue. Qual dos dois? Ah, cara, o Christopher Lee é foda, cara. O Christopher Lee é do contrário, mas não tá no Black Lula, cara. O Black Lula apareceu no Billy Mandy, cara. Aparece no... É, exatamente, cara. Ele morde e lambe. Morde e lambe. É, e o Black Lula é Blaxploitation, né, cara? Blaxploitation é o maior segmento de cinema de todos os tempos. Mas não estamos aqui pra falar dessa porra agora. Ai, caralho, Evandro. Qual os dois, Evandro? Botando o Black Lula, companheiro. Black Lula, bro. Oh, nigga. É nigga. É nigga. Aqui, eu tenho que evitar o Lula fazendo um toque de negão. E o companheiro, companheiro, bro. Eu acho que eu me recuperei. Companheiro, bro. Vai, Vini. É. Vai, Sirvini. Eu tenho que botar no Black Lula, né, cara? Porra. Ai, churrumino. Qual que é, churrumino? Black Lula, cara, ele é foda, cara. Black Lula. Seguina. Qual dos dois, Seguina? Não tem nem o que falar, né, cara? Black Lula, pro presidente pé de cana. Muito obrigado, motherfucker. Ei, companheira. Dance Marcelo. Motherfucker. Dance Marcelo Wallace looks like a bitch, companheiro. Companheiro motherfucker. Foi, cara, 6-0. Ô, amiga. Olha aqui, amiga. Nunca na história desse bairro, desse gueto. voltando aí aos embates, depois desses nossos intervalos, os nossos comerciais, vamos pro embate de répteis agora. O embate, de um lado, um ser fofo, um ser de barriga verde, um ser que te ama, eu amo você, Barney, o dinossauro roxo, pedófilo do caralho, contra o Godzilla, né, cara, que é o, porra, é o rei dos monstros aí, Godzilla, que solta uns raios pela boca, escambau, é massa velho, pá, é japonês, representante oriental aí, que a gente tava precisando, não tinha nenhum nesse podcast, tem que pegar um. Começando por você, Churrumino, qual dos dois? Ah, cara, eu vou votar no Godzilla porque o Barney queria criança pra comer, cara. Verdade, né, velho? Muito errado, cara. Maldade isso. Tá maldade no coração do Barney. Zoeste, ó, dos dois. Eu tô no Godzilla também. Ele corre assim, mas ela não fica traumatizada depois. Segui, qual dos dois? Segui. Pô, velho, o Godzilla é um. É tudo definido e tal, e o Barney é um gordo tiozão churrasco. Eu vou votar no Barney. É tudo musculoso e tal. Uma delícia, cara. Volta no Barney. Ai, caralho. Voltou já, Evandro. Eu até me perdi aqui, ainda cara. Não, cara. Então vai, bro. Vou votar no Barney, porque eu acho que ele coloca o Godzilla pra dançar, cara. Foi, Deus, já dançou no filme antigo, hein, cara. Você votou as vezes? Por causa do agora? Por causa do Barney, por causa do. Então, Alites, quem leva Alites? Quem mesmo? Godzilla versus Barney e dinossauro roxo. Godzilla não assusta mais e Barney é roxo. Cara, legal! Nossa, de volta de quem? Porto. Essa lógica. É roxo que nem a cabeça do meu pau. Não sei, cara. Tá dando uma de Reaper, porra? Que delícia, Zoeste! Que delícia! É do Skype, você? Servini agora. Servini, qual dos dois, Servini? Então, cara, o Godzilla já botou medo em muita gente, mas aí vocês começaram a falar do Barney, que ele come criancinha, eu já lembrei de uns papos aí que se eu ficar paraplégico eu vou ter problema. Uma pessoa aí, né? E o Barney me lembra essa pessoa, então eu vou botar no Barney. Não me estupre. Ai, caralho. Olha que o Barney tem três dedos, hein. Que? O Barney ganhou, cara? Ganhou. Ah, mas eu gosto mais do Godzilla, que mata Barney... mais monstro. Já lutou contra o King Ghidorah, já matou geral. Mas não tem voto pra ti, Bruno. Não empatou? Não, mas eu quero votar nele. Interessa. Meu voto é... Meu voto aí com a ditadura gay. Com a ditadura gay vindo aí, meu voto vai valer por três. Próximo aí é o embate do ET com síndrome de Down, ET retardado, contra um ET maroto, ET comedor, ET transão. Alf contra o ET do Spielberg lá, o imbecil lá, que também tem três dedos. Primo do Gariba, achei que era o... do Gariba. Ai, então, galeroso. Não, ET e Rodolfo, não? Não, é isso que eu pensei. Não, é o Gariba, cara. É do Skype, isso? É o ET, cara. Então, galera, quem que leva essa bosta aí dentro dessa puta de merda? Ah, tu que tem que passar a bola, Bruno. Apresenta. Ah, é, né? Quem leva aí, Zoet? Quem leva aí o seu peru lá ou... O ET Medonho lá, o ET Peru. O ET Medonho? É, não, cara. O ET que é, tipo, ele deve ser pai do Anubis ou alguma coisa. Então, isso já desqualifica ele, então é o... Então é o ET do seu peru. Ai, caralho. Servini, quem que leva essa? Ah, cara, eu já votei pra ele uma vez, agora eu vou ter que votar no. Vou ter que votar no Alf, porque o último episódio do Alf é triste pra caralho. Que o ET do Spielberg, ele fala como se tivesse tido um AVC, cara. Por isso que eu digo que ele deve ser parente do. Bom. Eu voto no Alf, ponto. É isso aí, obrigado. É isso aí, galeroso. É Nietzsche. Quem leva? O Alf não falta na gravação porque tá com febre, né? Bom argumento. Boa. Muito bom, Goiânia. Evandro, quem leva? Cara, eu vou... O Alf é foda, mas eu vou votar no... Eu vou votar no ET só porque ele conseguiu voltar pra casa e o Alf foi capturado pelo governo. Fudeu! Cara, vai ser dissecado, vai ser dissecado na área 51. Não, ainda não. Eu vou votar no Alf porque o ET só sabe falar três palavras. Telefone, ET e casa. É um retardado mesmo. E é broxa ainda. Segui, você votou, Segui? Ainda não. Então vota. Pô. Vou votar no Alf, porque ele tem um topete foda. Ele tem uma tatuagem que é tão escrota quanto ele. Tô mandando aqui. E tem um bonequinho roqueiro que é tervoso, cara. Tô mandando também aí. Ai, cara. Mas então aí, ó. Quem ganhou essa porra desse embate? O Alf, cara, o Alf ganhou. O Alf. O Alf ganhou, e com a vitória do Alf, puta que boneco bizonho, caralho, cara. Deixa eu ver essa porra, peraí. Parece o dedo do Anubis, esse nariz dele, cara. Puta que pariu. Foi no post, show, Evandro, na moral. Eu salvei. Então, galera. Pelo amor. Parece uma mistura de Chewbacca com Anubis. Cara, eu tinha esse bonequinho, cara. Ele vinha numa promoção de sabão em pó. Nossa. Sério, caralho, velho. Sério. É, vai botar medo, se você não usar sabão em pó, sua roupa vai ficar igual ele, né? Então não usava. Tudo enrugado. Tá bom, putinhas do Alf. O Alf levou essa. Alguém falou aqui, Garimpa versus Gollum. Nós temos aí o nosso membro que hoje está fora porque está com febre no rabo. Pô, o rabo esquenta, nego, né, da febre no rabo, dele quer faltar o podcast. O narigudo que não vale, porque o narigudo que vale daqui sou eu. É, o Gariba, Garibilbo, o Vitor Zanelato, que é broxa, diga-se de passagem. É, contra o Gollum. Como que é? Contra quem, Alites? Contra o Gollum. Contra o Hobbit caído, que achou o anel e caiu no tudo errado. Foi morar nas montanhas lá com os orcs. É chato pra caralho. Então, galera, começando aí pelo Alites aí. É, eu voto no Gollum porque o Gollum achou um anel e ainda conseguiu colocar o dedo no anel, ao contrário de outras pessoas que eu nem isso consegui. Que são broxas. Ai, caralho, tá certo. Zurreixe. Eu voto no Gollum também, porque o Gollum, ele é invisível, ao contrário do... E o pau do Galiba também fica, também desaparece. Vini, quem leva? Então, cara, eu não sei, cara, é muita derrota os dois. Mas pelo menos o Gollum, ele achou o anel e o Gariba perdeu o anel, né, cara? Meu voto vai pro Gollum. Vai pro Gollum. Evandro, quem leva? Cara, eu voto no Gollum, cara. Com certeza ele gravaria o podcast com a gente, mesmo doente. Ah, tá certo. Churrumino. Gollum, por que ele não brocha vendo o anel? E você, Bruno, em quem você vota? Falta eu, preto. É. Puta, calma. Que agora vai seguir. Caso. Tem que só seguir primeiro. Quem seguir? É, eu voto no Gollum porque a aparência dele é mais saudável que a do Garibo. Isso tem 9 dentes, hein, pessoal. Ai, galera, eu voto no Gariba porque eu já comi os dois e o Gariba é mais gostoso. É... Senhores, vocês aí ficaram com uns ocos estalecidos aí nesse podcast, o podcast mais politicamente incorreto da internet, esse bando de débil mental que não devia estar aqui, devia estar no devia estar preso, tem que estar respondendo algum processo nesse momento. De batente. É isso aí, ó, que vocês estão vendo, tipo de gente. Cala a boca, caralho! Deixa eu encerrar essa desgraça. É do Skype isso? Chega. Então, chega. Terminou por aqui esse podcast maroto. E entrem lá no Facebook. Ah, lá. Você vai postar ele depois do episódio inédito de Eram Vocês. Que eu não ouvi, eu não vi, mas minha filha viu e falou que é muito bom. Deixar a galera pensando merda, MRZ, fica com projetos pra 2013 aí. Vixe, falhou tudo. Calma, pronto. Não, só falei. Tomar no cu, falei que MRZ vai estar com projetos novos esse ano, vão tomar no cu. Vai ter outros projetos novos aí, ó, galeroso. Fiquem no aguardo aí, tem muitas novidades pra vocês, não que vocês liguem pra eles, estão cagando pra isso, provavelmente. Eu ainda não vou postar. Porque quando a gente ficar rico, a gente não vai ter mais conversinha com o Skype com esses baixa renda aí. Vocês podem anotar isso. Galera que ouve, que também participa, né, do podcast, são a mesma pessoa. Então é isso, galera. Entrem lá no Facebook, lá, procurem a página do Macacos Robôs, o Bis do Inferno. Curtam a página que vocês vão receber os posts que são atualizados todos os dias dos nossos macacos. Acabou essa porra aí, um beijo na bunda de vocês e tchau! Valeu, Vini, por ter participado. Ah, é verdade! Obrigado, tava esquecendo do nosso semi-hétero misógino aí, o Vini. Valeu aí, Vini, brigadão. Não dou moral, cara, não dou moral. Cortem quando o Vini fala isso. Tchau, galera! Falou! Oi, estamos aqui agora começando mais um Qual é a Música? Estamos aqui com esse jovem com nome impronunciável. Como se diz o seu nome, meu caro? É Zoeiro Silvio. Eu não ouvi tudo porque pulou a ligação. Você é uma mula e sua conexão é uma merda. Então, ok, eu vou ignorar seu nome e vamos continuar com o jogo. Vamos começar então. Maestro, 5 notas, a música triste. Cara, esse filho da puta fez umas 20 vezes só, acho que eu tive engraçado pra caralho. Ai, cara. Se você não entendeu, a referência é um seriado dos anos 70 e ele é baseado nos quadrinhos. Os quadrinhos de uma editora muito melhor do que a do Batman. Oi! É do Hulk! Aê, Pablo, qual é a música? Ah, muito bom! Agora, Bruno, qual é a música? Que delícia, cara! A música é The Lonely Man, do seriado Hulk. Qual é a música? Pronto. Let's get ready to rumble! Levei a musiquinha maneira, pá. Se quiser, eu posso fazer o... Let's get ready to rumble! Fica uma meia hora gritando, se quiser. Vamos ficar alternando, né, cara? Rumble! Let's get ready to rumble! Também faz o rumble! E beleza, chega de putaria. Aqui, ó. Agora temos um embate fofo, gente. Embaixo também das crianças. Ô Bruno, tu não tá lendo o dicionário, chat, da puta. O dicionário gudo, maldito. Eu tô com o bagulho aqui na frente. No... É o Gonzo? Caralho, presta no chat, velho. Cara, na moral. Hoje, agora eu vi aqui. Porra, meu, não tomou. Ah, tá, tomou tua balinha, cara. É que quando eu tô apresentando, sobe a cabeça, sabe? Eu não ligo pra você. Depois quer falar mal do Gariba apresentando. É porque sobe a cabeça, cara. Sobe a cabeça. Agora tu entende ele, agora tu entende. Sucesso, agora entendo ele, cara. Todo seu sucesso, todo poder em mãos, assim, tá rosteando. Ou. Antes, quem que foi que sugeriu o Jailson versus o Tio Phil? O Demis foi genial. Não, o cara escreveu o Jason, cara. Eu quero o Jason, uma sarra da Serra Elétrica. Porra, Zueix. Era só o Zueix. Eu sou analfabeto funcional, só sei ele. Beijo no mamilo, Nicolas. Ou se o Nicolas descolorisse os pelos do mamilo dele, ia virar um pagodeiro de mamilo, cara. Meu galera, Deus. Pra quem não tá entendendo a piada, a gente vai pôr depois a foto dos mamilos do Nicolas lá no post. Não, cara, não. Vocês vão entender. E, ó, e é legal que bem nessa foto ele tá com um super-homem, bem marotinho, bem discreto. É, pois é, cara. É, tá combinando. Uma homenagem singela. Uma homenagem singela, uma homenagem que vale. Então é isso aí. Uma homenagem delícia. Em vez de colocar a imagem do Christopher Reeve, a gente coloca uma imagem do mamilo dele. Merda. Vale, exatamente, mais, vale muito mais. Tem aquelas frases de maconheiro, como que é? Eu viajo num minuto pra não viajar no mundo. Como é que é aquela parada lá que os caras compartilhavam no Facebook, no Orkut, cara? Vocês lembram? Essas frasezinhas? Não, ninguém cara, lembra. Pra que tem meus olhos claros, muito claro, que eu posso ter os olhos vermelhos? Então, como que é, Alice? Pra que os olhos verdes, se posso ter os vermelhos? E se o vermelho dos meus olhos vem do verde da natureza? Bom, mas... Caralho, maconheiro não vai para o céu, pois o consumidor já vive permanentemente em estado celestial. Olha eu só, vi essa... Isso aí. Essa é linda, hein, galera. Ah, o Pirata Alma Negra versus o Capitão Barbosa. Capitão Barbosa? Capitão Barbosa? Quem que é Capitão Barbosa? Piratas do Caribe, cara. Barbosa? Pirata de um Caribe. Piratas do Caribe, Barbosa? Barbarossa. Foda-se, cara. Capitão... Depois do eixo, né? É o Pirata Alma Negra contra o Beto Barbosa. Oi! É o Barbosa. Barbosa. Então, galera, começando aí pelo Alites aí, fazendo voz de Gollum, fazendo voz de Smeagol. Toma no cu. É garganta? Não. Porra, cara, tá no contrato. Quando a MRZI adquiriu você daquela senzala lá, tava no contrato que te mandasse, cara. É, no contrato anterior tava com a sua mãe todo dia. Mas enfim. Duas bichinhas se encontraram, uma das meninas estão feliz da vida. Ai! Nossa! Eu estou feliz da vida, eu estou feliz. Não, eu estou feliz. Esse outro que foi? Esse que foi? Tomei Doril, meu pinto caiu. Camarada numa praça, sozinho, sabe como é homem, né? Homem não liga pra nada, liga pra porra de homem, meu. Então tinha um homem sozinho atrás da árvore. Psh. Vamos encurtar que tá muito grande, né? Aí ele tá sozinho ali. Psh. Caiu uma folha, ele... Plom, a folha caiu. É, dá uma balançadazinha então. Aí... Psh. Porra, tinha bebido chope aberto. Pousou o marimbondo e... A senhora tá rindo porque a senhora não tem, né, mano? Então... Com a mordida do marimbondo, aquilo foi. Foi inchando, ficou com um crânio desse tamanho. É o crânio. Aí ficou com um crânio daquele tamanho, chegou no médico. Os doutores vêm me consultar. Disse, pois não, o que é? Se eu vou explicar para o senhor. Sabe o que acontece, doutor? Abriu a calça, mostrou, disse, o que é que o senhor me dá para esse médico? Olhou, disse. Casa, comida e 3 milhões por mês. Numa praia, eu fui à praia, lá em Santos, presenciei uma cena engraçada. Uma mocinha, com um biquíni tão pequenininho, e um sutiã tão pequenininho, entrou na água, mas a força da água arrebentou o biquíni e o sutiã levou, ela ficou completamente nua dentro da água. Meu Deus do céu, e agora? A praia super lotada, como é que eu faço? Ficou naquela agonia e tal, aí passaram dois gatos, olharam, tchiii, olha uma aranha aí na água, não era, era o cabelo. Aí outro passou com um pedaço de pau, disse, mata, eu disse, não! Gente, a beça na praia. Ela disse, meu Deus, como é que eu vou sair? E ficou naquela agonia sem saber, olhou para um lado, viu uma garrafa de Brahma Chopp, verde, colocou na frente e saiu. Um rapaz que olhando, disse, ela, que é? Nunca viu não? Disse, já, já. Mas de Ray-Ban é a primeira vez.